Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia de hoje traz o quarto e último programa da série Fato Excepcional, dedicado ao lançamento de Arlindo Cruz, Batuques do Meu Lugar, gravado ao vivo no Terreirão do Samba, no Rio de Janeiro, em junho de 2012. Toda essa primeira semana de 2013 estivemos em companhia do som do artista e seus convidados. Um novo disco de Arlindo é sempre um momento importante para a nossa música e para o samba em particular. Por isso, dedicamos a ele esses quatro primeiros programas do ano. Abrimos com a música Testamento de Partideiro, do grande Candeia. Pra minha mulher deixou meu sentimento, na paz do Senhor. Para os meus filhos deixo um bom exemplo, na paz do Senhor. Deixo com herança a força de vontade, na paz do Senhor. Quem semeia amor colhe sempre saudade, na paz do Senhor. Pros meus amigos deixo o meu paneiro, na paz do Senhor. Honrei meus pais e amei meus irmãos, na paz do Senhor. Aos fariseus não deixarei dinheiro, na paz do Senhor. Os falsos amigos deixo meu perdão, na paz do Senhor. Porque o sambista não precisa ser membro da academia, natural em sua poesia, o povo lhe faz imortal. Porque o sambista não precisa ser membro da academia, ser natural em sua poesia, o povo lhe faz imortal. Arlindo Cruz reuniu no Terreirão do Samba grandes músicos, como Paulinho Bonfim na bateria, nas percussões Azeitona, Marechal, Marcos Esguleba, Marcelinho Moreira e Tico, GG, Márcio Almeida e Márcio Vanderlei seguro nos cavacos, Julinho Santos no violão, Chocolate nos teclados e nos sopros Dirceu Leite e Marlon Sete, todos sob a batuta do maestro Ivan Paulo. Confira na faixa Meu Lugar, de Arlindo Cruz e Mauro Diniz. O meu lugar é caminho de doença, lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de hoje Cascadura, voz de viajar. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Como é que é, gente? Axé, meu algum proteja o caminho de vocês, sim. O disco traz uma seleção musical de grande qualidade, passeando por momentos fortes do repertório de Arlindo, mas não só. São músicas marcantes do samba atual. O artista também não veio só ao Terreirão do Samba. Ele trouxe uma constelação de convidados. A seguir vamos ouvir a participação de Arlindo Neto quando o Terreirão começa a estremecer com o samba Dona Ivone Lara, o enredo do meu samba, de Arlindo Cruz e do Arlindo Neto. A gente teve o prazer desse ano ter muita emoção de ver a nossa escola desfilando, cantando a nossa grande dama do samba, Dona Ivone Lara, no samba nosso, assim vai Serra. Serra dos Anos Jorais, Serra sem chora. Como se for? Desperta o metal feliz. O João do samba de raiz, dentro desse carnaval, que não é só o meu, pois é lá. Que show! Seu amor, batendo forte no gol. Geral, geral, a rainha da casa, a esposa de velho. Escutou de cantor, é coisa de mulher. Com o mestre venceu o desafio. Terreirão do Samba continua a estremecer com o célebre enredo da Império Serrano, Bum Bum Paticumbum Prungurundum, de Beto Sem Braço e Aloysio Machado. Bum, bum,